muito boa tarde. A próxima hora é Hard Rock Heavy Metal, segunda fase, Lança Chamas. Boas-vindas a mais uma edição do Heavy Metal, dadas hoje pelos Judas Priest, Heading Out to the Highway. No lançamos de hoje, à guisa de surpresa, antes ainda do Checkmate, contávamos entrevistar em breve, o que ficou mais ou menos adiado para setembro, à altura da publicação do álbum em nome do pai do filho do rock and roll na zona de Lisboa. Um grupo que não tem disco ainda, tem fita já e vai ter hoje som por aqui, Sepulcro, uma das bandas quase de culto do heavy metal na zona da Grande Lisboa. Na fase inicial do lançamos dois FM estéreo da Comercial até às 18. Três temas do EP recentemente editado em 12 polegadas dos Kill. The Right to Rock. Mais um clube de fãs do heavy metal em atividade, este também a pôr-se ao dispor do lança-chamas para uso futuro em termos de recolha de informações e também discografia, o que desde já agradecemos. O clube Santuário Metálico, Reboleira Sul, lote 37, 8º J, 2700 Amadora, telefone 903097, contacto TOSE, Clube Santuário Metálico. Chamas FM Estéreo da Comercial 1718, dois temas do Skill e do álbum que já tivemos a ocasião de rodar, The Right to Rock. Fly on the Wall, o novo AC/DC. Curiosamente, o lado B do single Danger. Back in Business é o resultado do regresso dos AC/DC para o álbum Fly on the Wall, por aqui apenas dois títulos ainda habituais no lança-chamas Danger e Back in Business, como acabaram de ouvir. Rádio Comercial. É fundamental. 25 minutos depois das 17 na edição de hoje do Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, Rock'n'Roll Children, novo em single ainda de Dio. E tal como já vos tínhamos anunciado desde o início desta nossa emissão, em vez do checkmate que aguardávamos e que entretanto já nos contactou telefonicamente, não aguardávamos hoje, bem entendido, de qualquer modo o checkmate tem um pequeno problema, a edição do seu álbum em nome do pai, do filho e do rock and roll na zona da Grande Lisboa só será efetuado no mês de setembro e muito apropriadamente eles preferem fazer a visita do Porto a Lisboa ao lança-chamas nessa mesma altura. É evidente que o impacto será maior. De qualquer modo um abraço desde já ao checkmate e entretanto a surpresa agradável que tivemos ao longo da semana passada. Há duas semanas, quando de mão própria e de moto própria, como se costuma dizer, membros do Sepulcro resolveram quebrar a barreira e ver porque é que a gente não vai mesmo falar com eles. Foi o que fizeram muito bem, se calhar há mais gente que pode fazer da mesma maneira. O único problema, e continua a ser um óbvio de característica técnica, é o uso de cassetes ou mesmo de fitas não oficializadas, portanto não registadas em estúdio, já que nós aqui temos que nos debater também e respeitar esse problema que faz parte de normas de radiodifusão internacionais. Para trás com essa conversa, Miguel, o vocalista, o Jorge, guitarra e o animal, bateria, mas não vai fazer animalista absolutamente nenhuma, a não ser bater nas peles que não tem aqui no momento. São três do Quinteto Sepulcro que aqui visitam hoje o Lança Chamas, trazendo também três faixas do que presumo será já o repertório mais recente do grupo em relação àquele que eu tive a sorte de presenciar já no distante ano de 84 e no Rock Rendezvous. Mas afinal de contas, parece-me que um bom bocado da história do Sepulcro pode ser contada por vocês. Hã? O Sepulcro tem... Vais chegar mais à frente, por favor? Tem praticamente 3 anos. Começámos nessa cena do a partir para a frente e... Quer dizer, seguimos aquele estilo, quer dizer, o hard, mas a fugir um bocado para o heavy e estamos nessa e vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Passa aqui a palavra ao Miguel, talvez ele tenha alguma coisa. O Sepulcro é originário de onde, exatamente? Dos Olivais. Olivais. Malta dos Olivais. É tudo gente dos Olivais? Pá, não sou eu, é que sou mesmo de Lisboa, o resto do pessoal é dos Olivais. Olivais faz parte da Grande Lisboa, pelo jeito. Exato, pá, mas eu sou do centro de Lisboa, digamos assim, eu sou da periferia, né? E como é que isso aconteceu? Foi assim? Eram já amigos, alguns de vocês, ou não? Éramos já amigos, quer dizer, estávamos com a ideia de formar a banda, aliás, montes de elementos já tocam assim aos aninhos, e surgiu a ideia de formar assim uma banda que tinha que realçar, não é? Fazer alguma coisa para que se implantasse pelo menos o heavy, e é o que está-se a tentar fazer. É pena não haver apoio de ambas as partes e não haver assim um pulso forte que nos agarra ou uma coisa qualquer. Desde a altura em que eu vos vi ao vivo, que é bastante distante, como é que viveu o Sepulcro? Eu estou a tentar atualizar-me em relação à vossa vida e a pôr as pessoas um bocado em dia também em relação a isso. Pá, os Sepulcro viveram desta da seguinte maneira, quer dizer, uns espetáculos em liceus, nas escolas e... esses mais ou menos que se fizeram, quer dizer, e... Foi só isso, quer dizer, o pessoal não andou mais para a frente porque não há apoio, o pessoal tem que se aguentar com o que tem, aparelhas é um bocado difícil e... E malta dos públicos trabalha também, é? Pois. O pessoal trabalha. Pois, os nossos já fontes... não é mal. As nossas fontes de rendimento, pá, não são a música, nem nunca poderão ser. Aliás, desconfiava muito, no vosso caso, então, algo tinha acontecido às cabeças por aí. Não, por, mas temos tocado, pá, temos tocado por aí, principalmente no, na zona, pá, Olivais e para Loures e isso, que é onde nos requisitam. De qualquer modo, vocês já repararam, por exemplo, portanto, aí, em questão quase regional ou bairrista, há assim um interesse específico daquela zona no Sepulcro, ou há mais zonas, por exemplo, de Lisboa, que estejam a reparar no grupo, ou mesmo de fora desta zona? Ah, sim, quer dizer, a zona da Amadora é uma zona que apoia um bocado a gente, E estamos a contar também com eles e os gajos gostam e é assim. Pois pá, quer dizer, repara, nós requisitam-nos, sei lá, quem já nos conhece e quem gosta mesmo de hard rock heavy metal é o pessoal que nos contacta, nós vamos lá. Em relação à, vamos lá, à vossa presença em palco, eu estava ainda há pouco o microfone fechado a exaltar e, portanto, a elogiar. Vocês têm reações em relação a isso? São considerados ou não a melhor banda ou em palco até agora aparecida na vossa zona? Alguém já disse isso ou não? Há muita malta que diz que sim, outra malta diz que não, quer dizer, mas o pessoal em palco tenta viver o que faz e acho que temos um pouco de feeling. Pelo menos sentimos isso. Pois, quer dizer, nós, repara, nós somos um bocado uma reação de choque em relação ao comum dos grupos portugueses, não é? Que, enfim, também depende da música que cada um faz, mas o género que praticamos vive muito também do feeling em palco, de maneira que faz parte do nosso espetáculo, faz parte também da vivência do grupo. Vocês há pouco tempo, e talvez um pouco também para conseguirem ter um suporte vamos lá, físico da vossa música ao gravarem, se meteram-se num estúdio e tiveram assim que despejar assim da rajada todos os instrumentos ao mesmo tempo, o tema inteiro e três temas que se nos vão passar aqui, ou foi a primeira experiência vossa em termos de estúdio, não foi? Pá, em termos de estúdio foi. Mas dado de qualquer modo para terem sentido já uma diferença entre o que é, por exemplo, trabalhar em estúdio ou vir a trabalhar em condições mais normais ou decentes, no fim de contas, do que o palco. Deu-vos já a ocasião a pensar o que é melhor ou não? Já, mas repara, nós fizemos a gravação de alguma maneira como tocamos, portanto, gravamos todos ao mesmo tempo e depois então faz a filtragem. Depois é um trabalho de backline, mas nós, de qualquer maneira, claro, é um trabalho mais, exige mais concentração, pá, no fundo é isso, quer dizer, enquanto nós em palco vivemos o momento ali, temos que trabalhar mais ou menos para a prensagem. Bem, antes que o pessoal adormeça todo com a nossa conversa, nós vamos passar aos três títulos que o Sepulcro trouxe aqui ao Lança-Chamas. O primeiro deles chama-se Flash Meet Steel. Flash Meet Steel, diz lá, levantaste a mão para dizer qualquer coisa. Não, é só para dizer que os... Ninguém, vais voltar à palavra daqui a pouco. Ok. Vais voltar. Quem nos está a ouvir que... Desculpem um bocado o som, mas é o que se pôs a arranjar. Stop! Flash Meat Steel e também Street Survivor, Os Sepulcro. evidente que o Sepulcro consideram os três temas aqui trazidos hoje praticamente em oferta, não a nós, mas aos ouvintes do Lança Chamas, como eles já realçaram, entretanto, como autênticas maquetes, vamos lá, ou se não maquetes, pelo menos maquetes já transportadas para estúdio, mas nós aproveitámos o tempo da música para ir ouvindo e também discutirmos certos pormenores, se calhar o que aconteceu com alguns dos mais dedicados ouvintes aqui da emissão, e há coisas que faz pena que não estejam lá, mas não estão lá porque não houve tempo, não é? Sim, e vocês estavam a pagar, entretanto, o vosso próprio estúdio naquela altura. Claro, aquilo é, pá, somos nós que pagamos, temos que ver o tempo, ainda depois, quer dizer, nós tivemos mais ou menos 3 horas em estúdio, uma hora foi para gravar tudo enfiada, não havia tempo para voltar atrás, para enganos, etc. Olha, entre o material, porque eu não vos conhecia bem na altura, só agora é que estou a aprender a conhecer, mas entre o material apresentado ao vivo naquela altura em que eu vos vi, portanto, Rock and Roll e o de hoje, estes temas diferem já um pouco, ou mantém-se? Sim, houve, né? Por exemplo, estes... Mas são produção recente, não é? São, sim, estes são canções Sweet Survivor tem pouco tempo, pá, tem um mês ou qualquer coisa, e é aquilo que representa mais ou menos o som que estamos a fazer agora. Por exemplo, o que vamos ouvir a seguir já é um tema com mais ou menos um ano e tal. Já é um bocadinho antigo, mas continua a ser forte, pá, e ao vivo. É verdade, já agora, e antes que nos esqueça, apesar de podermos voltar eventualmente à conversa, o contacto dos Sepulcro para qualquer ação, ou de amizade, ou mesmo de contrato, é o telefone. Isto é Lisboa, não é? É, sim. 334994. 334994, Sepulcro, e o nome a chamar, Jorge Marmes. Vamos então à faixa, é o Space Line. Okay. Space Line number 13. 13? Porque já é o número 13, pá. É para não dar azar. Ah. três temas para o Lança-Chamas de hoje, FM Estéreo da Rádio Comercial, enquanto estamos já a 11 minutos do termo desta nossa emissão. Ainda antes do adeus ao Jorge, Miguel e Animal, três membros, vocalista, guitarra e bateria, respectivamente, da Banda Sepulcro, Quinteto de Lisboa, talvez reacertarmos um bocadinho esta nossa conversa, já que ela tem continuado praticamente mais de microfone fechado que microfone aberto. Ao fim dos quase três anos que tu disseste que existiu o Sepulcro, há ou não há já assim uma certa desilusão em relação ao que não se fez? Pá, quer dizer, a maior desilusão é relativamente, sei lá, não é bem a apoio do pessoal, porque temos apoio do pessoal que nos conhece e que já nos ouviu tocar, mas é a falta de possibilidades de tocarmos aí ao vivo, pá, de fazer, por exemplo, primeiras partes de grupos estrangeiros que cá venham, e aproveito para dizer que estamos abertos a, se houver possibilidade, estamos preparados para fazer a primeira parte de qualquer grupo. Ao que eu ouvi dizer, vocês estavam também a preparar o regresso de temporada para reaparecer no Rock Rendezvous, já que é uma sala onde se pode proporcionar um belíssimo espetáculo de voz. Pois, parece que sim, vamos lá ver se conseguimos em setembro. Deve ser só para setembro, com certeza. Pois, só em setembro, e aproveito para fazer uma chamada geral a toda a gente que gosta de hard rock heavy metal, para quando souberem a coisa, irem lá e comparecer. A luta vai ser reunida. A gente depois trata também aqui de voltar a divulgar isso, se acontecer, e esperemos que aconteça rapidamente. De qualquer modo, Sepulcro aqui esteve, foram três canções e, mais do que isso, eu gostava de salientar para os ouvintes do Lança Chamas e para todos aqueles que nos vão enviando correspondência sobre clubes de fãs de apoio do hard rock e do heavy metal no nosso país, que o Sepulcro pegou nas armas mesmo, ouvemos lá nas tamanquinhas e nas bagagens, e tratou um pouco da sua vida ao abordar o Lança Chamas da maneira que abordou e ao resultar neste esplêndido tempo que aqui passamos hoje junto com eles. Talvez outros possam vir a fazer isso. Desde já, um aviso, as cassetes, só se for mesmo para nós ouvirmos em casa, cassete não se usa aqui na Rádio Comercial por questões óbvias de falta de qualidade. Eu agradecia a vossa visita aqui, não sei, se ficar alguma coisa por dizer, aproveitas ainda enquanto a via está aberta. Não, o resto não. Já tu és o mais falador, não é? Não agradecer não vale a pena, porque já está. Não, é só já isso, está implícito, é nesta que conversa. Era preciso ter mais pessoal que nos apoiasse, como tu apoiaste, trouxeste-nos aqui ao teu programa, obrigado, e que o programa continue para a frente, pá, porque é uma das únicas coisas que temos neste país para poder ouvir a música que gostamos. Ok, um abraço também. Boa sorte, Sepulcro.